no 5, ele só aparece no 1, eu acho que no 2, como ele é citado no 2, ou aparece uma foto no 2, agora não tô lembrando, mas tipo, cara, depois de um quilhão de filme que ele vai aparecer no 5, eu já tinha até esquecido que ele tinha um filho, pra mim tinha só a garota, e assim... Vocês também passaram por esse problema do Ebony? De esquecer que o McClane tinha um filho? Eu lembrava mais dela, né? Porque... Assim. Além de ser a Mary Elizabeth lá. Tá bom, punheteiro. Porra. Então vamos agora para nossa sessão cagação de regra ao melhor estilo Iluminerds, né? Senhor Michel Ennis, filho bastardo de Garth Ennis, qual é o seu filme preferido da série Duro de Matar? E qual é a cena desse filme que lhe marcou? A cena que ele joga o corpo do cara lá no carro lá embaixo pra poder chamar a atenção do policial é muito legal. Por quê? Deve ter assistido. Porque eu fiquei pensando, pô, ele vai dar um tiro no carro, ele vai fazer alguma porra e vai deixar o policial ir embora. Do nada, puf, caiu o carro do cara que ele já tinha matado. Caiu o corpo do cara que ele já tinha matado. Isso é maneiro. É uma cena massa veística. Eu gostei. Seu Magari. Que bullying. Aqui. É uma espécie de bullying, né, com o policial, né? Se você não entendeu, eu matei alguém. Bum. Senhor Magaren, diga aí, qual é o seu filme predileto da série? Ah, é o primeiro também. Mas qual é a cena emblemática pra você desse filme? Pra mim é a cena que ele começa a andar descalço no vidro, porque é o que representa o que a gente tava falando ontem. Ontem não. Antes. Então, hoje já passou da meia-noite. Ainda não passou da meia-noite, porque senão o Ebony tava falando fino. Que representa o que a gente tava falando antes de que ele é falho, ele se machuca, que ele anda nos vidros descalços. Você espera, se você não conhece a história, que na cena seguinte ele já vai estar tá pulando pra todo lado. Ah não, ele passa o resto do filme mancando, reclamando que o pé tá doendo. Ah, entendi. Senhor Delahir, qual é o seu filme predileto da série? Predileto é o primeiro, mas as cenas marcantes pra mim são do terceiro. Tá, mas diz uma cena marcante, não são as cenas, imbecil. Ah, cara, eu gosto muito, assim, porque eu gosto muito porque eu acho engraçado no sentido, caralho, sério, que tosqueira. O Jeremy Irons sempre dizendo, Simon Says. Aí o John McClane tem que fazer tudo que Simon Says. Só isso. Ah, entendi. Você gosta, na verdade, daquela coisa sádica do dominador. Exatamente. Senhora Delahir, fica a dica. Ebony! Fica a dica, você acha que eu já não sabe, rapaz? Cala a boca, maldito, que agora você já perdeu a vez. Ebony! Cara, todo mundo vai falar do 1, não tem como negar. O filme 1 é muito bom, mas eu vou optar pelo 4. O 4 é muito, muito massa, velho. A cena que ele consegue tirar o helicóptero, que ele derruba o helicóptero com o carro, cara, eu editei e pus no Facebook, cara. Olha que bonito. Ah, não, mas aí que tá, Ebony, eu sou obrigado a concordar com você, porque depois que eu ultrapassei aquela expectativa de não, o filme precisa ser pautado na realidade, o 1 eu já acho muito bom, né? O 2 e o 3 eu acho meio que mais do mesmo, o 3 me desagradou muito, me desagradou ao ponto de eu evitar um pouco o Duro de Matar 4 quando ele saiu, tanto é que eu só vi o Duro de Matar 4 quando saiu no Telecine, né? Mas quando eu vi o Duro de Matar 4, eu já não vi com a expectativa de ver um filme pautado na realidade, eu vi pra ver qual era a mongolice que tava no roteiro pro McClane fazer. E quando ele derrota aquele F-15, eu falei, não, tá aí, cara. Eu não posso fazer outra coisa com esse filme a não ser rir. E a cena final que ele toma um tiro no pé. Eu também me escangalei de rir, né? Porque eles conseguiram no filme 4 mostrar aquelas coisas basicamente... completamente verossímeis, mas que são divertidas pra cacete, né? O cara pega um carro, joga no helicóptero... sai correndo na porra de uma rodovia, um F-15 joga míssil, ele pula, cai num,